vai começar então com a primeira mesa de apresentação de trabalhos científicos. É, meu nome é Bárbara, vou moderar essa mesa. Vou apresentar nela também, depois vocês vão ver. E a gente vai começar com o Lucas Murari, que é doutorando na Escola de Comunicação da UFRJ, não é isso? Então, é isso. Obrigado. Olá, bom dia a todas e todos. Obrigado aqui pelo acolhimento no evento Hiperorgânicos. Eu estou muito curioso mesmo para participar, para debater, para assistir as comunicações, palestras, ver as obras de todas e todos aqui. Eu confesso que é um tema que tangencia um pouco minha tese de doutorado, mas lendo os títulos e resumos do seminário, poucas coisas assim são caras. Estou muito ansioso mesmo para ver todo mundo assim, debatendo, falando sobre esse assunto que me interessa bastante, tem bastante a ver com o que eu estou pesquisando no meu doutorado. Vou falar sobre esse filme, vou falar sobre o fim do mundo, a partir de um diálogo com o cinema. Eu faço doutorado em comunicação, mas o que eu estudo mesmo é cinema, é um tipo muito específico de cinema, que é o cinema experimental, o cinema de vanguarda, um cinema mais artístico, um cinema não narrativo. E eu vou falar sobre o fim do mundo no cinema a partir de um filme que chamou Homo Sapiens. É um filme austríaco de 2016. Ele passou oficialmente aqui no Brasil duas vezes. Passou ano passado, 2017, num colóquio de antropologia em Belo Horizonte. Um festival e colóquio de antropologia que chama Fórum Doc BH. Que o tema do ano passado desse evento de etnografia e antropologia era justamente a discussão entre imagem e antropoceno, e foram exibidos vários trabalhos artísticos, foram convidados várias pessoas para debater o assunto, pessoas como Ailton Krenak estavam debatendo esse tema de antropoceno, o Eduardo Vieira de Castro, a Débora Danovski, que enfim, muita gente estava pensando a imagem do antropoceno, e esse foi uma das obras selecionadas para ser exibida lá. A outra exibição, a outra projeção oficial desse filme, Homo Sapiens, foi em Curitiba, num festival que chama Olhar de Cinema, que é um festival voltado para o cinema contemporâneo, mas fora essas duas vezes que eu tenho conhecimento, não se passou mais esse filme. Como é um filme pouco conhecido, não sei se alguém conhece ele aqui, eu trouxe ele para deixar passando enquanto eu falo sobre. Eu pensei nesse dispositivo da minha voz por cima das imagens. É um filme que não tem diálogo, não tem personagens, não tem atores, não tem voz over, não tem voz off, não tem nada. É só imagens brutas do mundo mesmo. E para essa comunicação aqui eu escrevi um pequeno texto que eu vou ler. Tentar ler o mínimo, menos maçante possível, menos chato possível, tentar comentar algumas coisas. É um texto curto, que acho que vai dar no tempo de 15 minutos. E qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido também, qualquer coisa, por favor, fique à vontade para fazerem comentários. O título da minha fala, se não me engano, é Homo Sapiens, Grandeza e Decadência de uma Civilização. É muito inspirado nesse filme aqui. Vocês conseguem assistir? Dá para ver? Ou tá muito claro? Tá estragado o botão do eco. Não, tudo bem. Deixa no mínimo, então. Enfim, vamos lá. Esse aqui não fica mais escuro. Tipo ali assim. Não muda mais. Não. Fabi, deixa passar. Olha só. Fabi. Deixa passando, eu vou pegar uma TV lá de 40. Pra dar pra mim. Ah, legal. Tá? Tá. Aí. Tá. Tem uma introdução e eu já entro no filme. Ficou evidente, a partir dos bombardeamentos atômicos da cidade de Hiroshima e Nagasaki, realizados pelos Estados Unidos contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, o potencial bélico altamente destruidor desenvolvido pelo homem. Mais de 200 mil pessoas morreram instantaneamente com as bombas, e durante os meses seguintes, milhares morreram ou foram marcados para sempre pelos efeitos de queimaduras ou radiação. Em uma das teses para a era atômica, escrita pelo Gunther Anders, um filósofo alemão, ele define Hiroshima como condição mundial. Isto é, o dia de Hiroshima marca o início de uma nova era. A era em que em qualquer momento temos o poder de transformar qualquer lugar do nosso planeta e até o nosso próprio planeta em uma Hiroshima. Isso nos capacita duplamente, nós, seres humanos onipotentes, com tecnologias altamente avançadas, nós, seres humanos onipotentes, com tecnologias avançadas e armas nucleares, ao mesmo tempo impotentes, com a possibilidade de nos aniquilarmos. Cria-se com isso um rompimento entre conhecimento técnico-científico e a incapacidade política. É difícil imaginar o tamanho desse fato. O estoque de armas nucleares, sejam elas bombas atômicas, de hidrogênio, de nêutrons, já são suficientes para pôr fim à vida na Terra. As teses para a era atômica, escritas pelo Gunther Anders, foram feitas em 1959, mas é uma problematização que continua extremamente atual. A partir de Hiroshima e Nagasaki, mais do que nunca, é preciso lidar com o fim do mundo como algo próximo. O ser humano passa a viver com este novo medo. Houve, nas últimas décadas, uma conscientização desse possível acontecimento, seja pela via da hecatombe nuclear ou por meio da catástrofe ambiental. Em ambas, contudo, é necessário implicar a atuação humana. Deixa eu baixar um pouco. A publicação de livros e ensaios sobre o fim do mundo próximo é um exemplo dessa sensibilização. E aqui eu pensei, citei alguns livros de autoras, autores, filósofos, antropólogos que têm pensado o fim do mundo. É o próprio Gunther Anders, que ele escreve um livro que chama Le Temps de la Fin. É um dos primeiros filósofos que vai, desde os anos 50, se debruçar sobre os efeitos da era atômica, o que isso significa politicamente para o nosso mundo. Isabelle Stengers, Peter Zendy, que é um jovem filósofo francês que escreveu um livro sobre esse assunto. Eduardo Vieira de Castro, Débora Danoves, que aqui no Brasil, que eles escreveram Há um Mundo por Vir. O Davi Kopenawa, o Bruce Albert, que escreveram A Queda do Céu. Enfim, muita gente tem pensado filosoficamente, antropologicamente, a ciência nesse mundo que nós estamos e que está em vias catastróficas. Essa ansiedade também é refletida pelo aumento de manifestações artísticas e culturais sobre o fim do mundo, como entendemos hoje. Além dos dois eventos mencionados acima, a hecatombe nuclear, as mudanças climáticas e ambientais, datas e eventos simbólicos como a Guerra Fria, Chernobyl, Fukushima em 2011, a Guerra Fria, enfim, vários eventos alavancaram essa produção e esse pensamento em torno do fim do mundo. O cinema, em especial, é uma forma de arte que tem representado possível destruição do planeta já há bastante tempo. A lista de obras sobre o assunto é extensa, indo desde filmes de artistas de vanguarda, como Abel Gance, que em 1931 faz um filme que chama La Fin du Monde, a filmes mais artísticos, como Doutor Fantástico, do Kubrick, O Sacrifício, do Tarkovsky, um filme soviético, Melancolia, do Lars von Trier, que é um filme recente. Mas esse tema do fim do mundo tem sido refletido, tem sido abordado, mas principalmente por blockbusters hollywoodianos. É que eu citei alguns, Independence Day, Armageddon, O Dia Depois de Amanhã, Wall-E. Tem um pesquisador norte-americano, chama Charles Mitchell, que ele escreveu um livro que chama Um Guia para o Cinema Apocalíptico. Ele lista 7 tipos de filmes nesse viés. Aqui eu vou ler rapidamente quais são os 7 tipos que ele distingue. Que o primeiro tipo seria o religioso, o segundo, colisão celestial, ruptura solar, guerra nuclear, pestilência, invasão alienígena e, por fim, o erro de cálculo científico. São 7 tipos de filmes apocalípticos que o Charles Mitchell identifica. No cinema comercial, em geral, as histórias focam na superação das adversidades e sobrevivência da espécie. Por mais que algum desses filmes catástrofes possuam mensagem de alerta e denúncias críticas sobre o atual estado das coisas no planeta, em quase todos citados, o fim do mundo é uma hipótese futura, que não se concretiza de fato. A catástrofe acaba por não se efetivar. Melancolia, de Lars von Trier, é uma exceção. O choque da Terra com um planeta fictício acaba com tudo. O fim do mundo é o fim do filme e vice-versa. Essa frase aqui não é minha, essa frase é do Peter Zendy, que é um filósofo francês. O fim do mundo é o fim do filme e vice-versa. Não há sobreviventes, não há voz. Off é o letreiro comentando o ocorrido. Nada de heroísmo, soluções inesperadas e mirabolantes. É uma escolha radical vista em comparação. O que vale destacar no que se refere ao cinema é que nas últimas duas décadas surgiram mais filmes apocalípticos que em qualquer outro momento da história do cinema. É, a literatura também fornece exemplos de autores que têm refletido sobre o fim do mundo. É, Eu Sou a Lenda, Dança da Morte, Ensaio sobre a Cegueira, A Estrada, do Cormac McCarthy. É, como visto, o número de obras sobre o tema é grande. Muitas destas buscam respostas para a questão: o que fazer diante do fim que se aproxima? Esse contexto distópico apresenta situações extremas, um mundo indesejável que reverbera preocupações ambientais, sociais e políticas. Uma distinção sutil e importante como é importante como classificação. O apocalipse introduz a ameaça da extinção da humanidade dentro da sua narrativa. Mas se quando a narrativa tem começo e a catástrofe já se encontra instalada, um termo mais justo para defini-lo seria pós-apocalíptico. O último livro do Novo Testamento da Bíblia, intitulado justamente Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ajuda a entender a complexidade do conceito. Esse texto não aborda apenas eventos catastróficos já ocorridos ou em curso, mas também aborda o que está por vir. Em resumo, o Apocalipse envolve uma revelação tanto do fim de um mundo quanto o começo de outro. Uma compreensão próxima à etimologia da palavra na língua grega, Apocalipse, que significa revelação, descoberta. Salientamos isso para relacionar o fim do mundo como um acontecimento com conotação variada e plural, como expresso na tradução para o inglês do título do livro Há um Mundo por Vir, do Eduardo Castro e da Débora Danovski, que em inglês esse livro ele recebeu o título The Ends of the World. É importante marcar esse S no final do Ends. Aqui agora eu vou entrar nesse filme que a gente está vendo as imagens. Supondo então que todos os seres humanos tenham desaparecido da Terra, o que sobra? O filme Homo Sapiens, de 2016, do cineasta austríaco Nikolaus J. Halter, parece responder artisticamente a essa pergunta. A abordagem trata do depois de tudo, que é um termo que em outros idiomas é assim, um termo, uma expressão bem recorrente, after all, après tout, é uma discussão que fora do Brasil tem sido feita com bastante recorrência. É uma investigação acerca do depois do nosso fim, um retrato especulativo da finitude antropocêntrica e seu legado etéreo. São filmados aproximadamente 205 planos que percorrem áreas das mais diversas instituições sociais: cinema, teatro, igreja, hospital, shopping, livraria, prisão, abatedouro. É um filme que mostra vários microcosmos do mundo. Todos os espaços sem a presença humana, o que coloca o meio ambiente, todo o sistema natural, como sujeito central da experiência estética. O cineasta em entrevista contraria essa interpretação. A minha leitura do filme é um pouco diferente daquela que o realizador fez. Ele fala em entrevista. Para o Nikolaus J. Halter, por ser tão radicalmente ausente, os seres humanos estão mais presentes. Nesse sentido, é um filme sobre as pessoas, mesmo que elas não estejam lá. Essa frase remete ao enigma frequentemente comentado pelo pintor Paul Cézanne em seus quadros pós-impressionistas. O homem ausente, mas inteiro na paisagem. Essa frase é do Cézanne. Objetos se deteriorando complementam os cenários de longa-metragem. Livros, computadores, gaiolas, refrigerantes, carros, bicicletas. É um meio urbano abandonado, pós-apocalíptico, gradualmente recuperado pela natureza que assola as construções. As estruturas arquitetônicas são derruídas tanto pela vegetação que as invade através das paredes e do chão, como pelo passar do tempo que as corrói. Por mais que não haja civilização atuando sobre, o mundo ainda existe. Essa visão subjetiva que o filme lança sobre o mundo engloba uma percepção autônoma, apartada de qualquer referente humano. A posição de sujeito observador que a câmera adota é sempre um produto histórico. Nesse caso, assume-se um futuro hipotético catastrófico, não humano ou pós-humano por excelência. O cineasta, o artista, registra plena decadência social por meio da desintegração social. O que está em jogo não é uma crítica a um sistema socioeconômico arrasador quase hegemônico, no caso o capitalismo, marcado pela sua produção e consumo incessante, mas os vestígios de uma espécie, sugerido pelo próprio título da obra, Homo Sapiens. Um dos últimos planos do filme mostra a grandeza imponente dos escombros da antiga sede do Partido Comunista da Bulgária, o monumento Buzluzda, na Península Balcânica. É, vale ressaltar que o pior acidente nuclear da história, no caso de Chernobyl, em 1986, ocorreu na República Socialista Soviética da Ucrânia, que estava sob jurisdição da antiga União Soviética. Vou mostrar aqui essa imagem rapidinho. Aqui. Essa é a sede do Partido Comunista da Ucrânia. Esse quadro transnacional é uma qualidade que merece ser ressaltada na obra de G. Halter. As filmagens foram realizadas no tempo presente, sem recorrer a material de arquivo ou documentação histórica, ao longo de 4 anos que ele filmou, sem artifícios de construções cênicas ou efeitos visuais. Isto é, as imagens são ancoradas nesse nosso mundo, captadas em diversos países que ele encontrou essas locações, esses cenários, Estados Unidos, Japão, Argentina, Namíbia, Ucrânia, Bulgária. Proliferam-se por todos os continentes cidades fantasmas e ruínas civilizacionais. Os registros fílmicos seguem uma lógica contemplativa rigorosa. São planos absolutamente estáticos e se sucedem aos poucos, aproximadamente 30 segundos cada plano, circunscrevendo o espaço eleito por meio de vários ângulos complementares. A observação é não participativa. Os enquadramentos das cidades e locais abandonados possuem proporções variadas, que enfatizam ao mesmo tempo a engenhosidade e a pequenez humana diante da natureza agora onipotente. Também não é apresentado nenhum comentário suplementar ou recurso informativo, contextualização, data, narração, nada disso. Algumas cenas e ambientes internos beiram um silêncio absoluto, mas grande parte da paisagem sonora é composta por uma rica sinfonia de ruídos encontrados nos próprios ambientes filmados. Sopro do vento, árvores, ondas do mar, chuva caindo, gotejar d'água, grilos. Em uma cena específica, dentro de um abatedouro, é possível ouvir os ruídos de gaiolas metálicas vazias se movimentando em razão do vento. Homo Sapiens é um filme experimental de caráter não narrativo, ou seja, o seu objetivo não é narrar uma história ou transmitir uma mensagem como filme ativista ou filme denúncia, mas utilizar os recursos cinematográficos, a imagem, o som, a montagem, para desenvolver uma consciência estética crítica do antropocentrismo. Essa desconstrução radical de perspectiva dialoga e ao mesmo tempo transcende o discurso ecológico. É uma concepção bastante singular de mundo, para além do humano. O fim do ciclo é marcado pela presença de ruínas. A obra de G. Halter destaca esse elemento como uma das expressões mais significativas em seu futuro distópico. O imaginário das ruínas tem se tornado uma constelação arquitetônica recorrente na arte contemporânea. O pesquisador André Zuissen chega a definir como a nostalgia das ruínas. Para Zuissen, o atual fascínio por esse construto está ligado a temáticas mais amplas, referentes à memória e ao trauma, o genocídio e a guerra. Uma das possíveis leituras desse fenômeno das ruínas é a promessa de um futuro alternativo. As ruínas possuem caráter reflexivo, que complexificam a interpretação de eventos e representações históricas. Também é necessário compreendê-las pela pluralidade de tipos. O modo como são expostas no filme se aproximam das ruínas genuínas, ou seja, as ruínas históricas. Essa utilização remete ao componente de decadência, de erosão, de retorno à natureza. Sua presença remete a uma ausência. É o olhar no presente visto sob o prisma do passado, ao mesmo tempo pensando no futuro. O Homo Sapiens mostra a grandeza e decadência de uma espécie por meio de suas ruínas. A complexidade arquitetônica e a grande eloquência de algumas construções chamam a atenção, como, por exemplo, uma usina nuclear. É, só um comentário aqui, um dos outros filmes que o Nicolau Girhalter fez foi sobre o CERN, aquele laboratório na Suíça, na França, subterrâneo, de pesquisa atômica, de pesquisa nuclear, que é um documentário que ele vai abordar o funcionamento do CERN na Europa. Todo esse aparato triunfal, vou terminar, todo esse aparato triunfal é registrado em lenta decomposição. Os primeiros planos do filme privilegiam um mosaico bizantino incompleto, já desgastado pelo tempo e pela água infiltrada. Os desenhos do mural são vistos essencialmente figuras humanas em estilo que remetem ao traço artístico da antiguidade. Homo sapiens não foca apenas nos rastros da civilização industrial, mas também apresenta vestígios de outros períodos históricos. As escolhas são atemporais. Mosaicos romanos, um shopping, um templo budista, um McDonald's no Japão. Esse mundo decadente aponta para o aspecto fundamental da estética das ruínas, que George Simmel, um sociólogo que escreveu um dos textos mais importantes sobre isso, que chama justamente A Ruína, é um texto de 1907, ele define como sendo, mais cedo ou mais tarde, a nossa arquitetura ela vai entrar em uma luta com a natureza. Isso que para o George Simmel é a estética central das ruínas. Ao invés de natureza morta, o que o filme Homo Sapiens mostra são arquiteturas mortas. Essa fabulação especulativa, apocalíptica, será mais um embate, mais uma etapa do embate entre natureza e cultura. A natureza em Homo Sapiens se vinga da violência perpetrada contra ela, produzindo sua própria obra, ressignificando o trabalho humano. O fascínio das ruínas no filme, repousa na capacidade de mostrar a obra do homem quase como obra da natureza. E aqui eu termino. É isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada pela paciência também dos problemas técnicos durante a apresentação. Agora quem vai falar é a Gabriela, bacharel em Física. O microfone é importante. Boa tarde a todos e todas. Vou pedir desculpas antecipadamente pela tosse de cachorro, que eu estou com a garganta super inflamada, então, eventualmente, ela vai sair. Já está em apresentação? Como é que foi a apresentação aqui? Windows? Já está. Já está. Acho que tem que ir para baixo, né? Ah, não, você pode clicar com o botão. Bem, eu vou iniciando. Esse trabalho ele surge, na verdade, é uma pontinha de um trabalho maior, que vem trabalhando com os signos míticos sagrados, né? Mais especificamente não religiosos, dentro do contexto da cultura científica. Meu trabalho aqui no MAST não tem a ver só com isso, eu trabalho dentro da linha de cultura científica e linguagens, então é uma bifurcação da bifurcação da bifurcação. E aí ele se chama Ciência em Ariadne, porque, não me crucifiquem, eu vou partir da mitologia pós-homérica para a gente trabalhar algumas questões da racionalidade científica que emerge no Ocidente como um contexto mítico sagrado. E quais são as consequências disso dentro da nossa composição enquanto herdeiros do colonialismo, ou seja, na colonialidade. E aí, eu vou falar muito brevemente do mito, porque eu até gostaria de estar aqui contando a história que é tratada como uma narrativa ficcional. Eu tenho uma outra posição em relação ao mito. E começo evocando Jorge Luiz Borges, né? Porque já que entraremos no labirinto da razão humana, essa razão com R minúsculo, razão múltipla, Então, convido a vocês, não haverá nunca mais uma porta, pois todos estamos dentro dessa razão. Então, eu vou trabalhar a partir do conceito da filosofia da diferença. Basicamente, meus autores são Nietzsche e Deleuze, tá? Existem outros autores na filosofia da diferença, mas eu trabalho com eles dois. E no mito, então, nós temos que Pacífica, que é a rainha feiticeira de Creta, ela acaba sendo amaldiçoada por Poseidon, que é o deus dos mares e das tempestades, e se apaixona por um touro magnífico, branco. E da união de Pacífica e do touro nasce um ser monstruoso, né? Um ser que alguém falou do habitar as fronteiras, é o ser da fronteira entre o humano e a potência fecundadora da própria terra, né? Esse retorno à terra que o Nietzsche vai clamar com muita vontade, com muita potência. E esse ser é o Minotauro. E aí, Deleuze, fazendo uma análise do mito de Ariadne, segundo os conceitos que são apresentados, sim, assim falava Zaratustra, do Nietzsche, ele vai articular essa potência do touro a Dionísio, né? Porque Dionísio é esse deus dos excessos, esse é o deus que caminha entre as fronteiras. Então, é o deus que nega a racionalização da vida, né? Ele clama a outros processos, a outras potências. E aí ele vai dizer que o touro se assemelha a isso, né? A essa potência da estranheza, do estrangeiro, do outro, desse além do homem. E aí a gente vai discutir que homem é esse. Então, o Minotauro, esse ser absolutamente monstruoso, ele é encarcerado no labirinto de Creta, que é construído no cerne do palácio, no ventre mesmo do palácio de Knossos. E pouco tempo depois, Atenas e Creta, a gente está na linha do tempo do mito, né? Atenas e Creta entram em combate, Creta ganha esta guerra e passa a exigir que Atenas envie anualmente o sacrifício de 7 moças e 7 rapazes para servirem de comida ao Minotauro. É uma forma, um tributo de guerra. E dentre esses tributos, um determinado momento, Teseu, o príncipe retornado de Atenas, ele não nasce em Atenas, ele retorna para aclamar este trono, ele se indigna com a situação e se infiltra dentre os tributos. E dentre os tributos ele chega a Creta. Lá, ele é apresentado junto com todos os tributos à corte de Minos e a princesa Ariadne retém seus olhares no grande Teseu. Com a ajuda de Ariadne, que dá a ele espada, escudo e o ensina a se guiar no labirinto com o seu novelo, que alguns vão dizer que é mágico, essa entidade acima do normal, ele vence o Minotauro, ele mata o Minotauro. E para Nietzsche, para Deleuze, o Teseu ele incorpora esse ethos do homem superior, né, que é aquele solucionador de enigmas. É o homem das trajetórias fixas. Teseu seguia no labirinto pelo fio que Ariadne dá a ele. Então, é esse homem que ele supera as alienações, porque ele tem um caminho, uma racionalidade única, da qual ele se porta e faz dela o seu caminho. É o homem total, né? A razão absoluta que é simbolizada por Atenas. E a Ariadne, que dentro do nosso contexto, é essa representante do devir, né? Ela é essa ciência que acaba abraçando Teseu, abraçando essa racionalidade absoluta, esse caminho fixo, essa trajetória única de pensamento, rejeitando as fronteiras e as potências da estranheza, ou seja, qualquer racionalidade outra que poderia habitar no mundo, Ariadne abraça Teseu. E aí, quem é Teseu, né? Se é o Teseu é o cara que ele seguia no labirinto pelo fio, mas, ao mesmo tempo, reclama o fio como seu caminho. Ou seja, ele faz a sua obra e, ao fazer a sua obra, ele a legitima. O que aproxima muito com o que, dentro da epistemologia da ciência, e eu vou clamar o Milton Japiasu, que é o meu autor de referência, vai falar em relação ao mito da neutralidade científica, que é essa ideia de que a ciência ela é pura. Tem dois mitos que compõem o mito da neutralidade científica. É que essa ciência que a gente produz, ou finge que produz, né, ou clama que produz, é pura e imaculada, ou seja, ela é absoluta em si mesma. Ela é o fio que, por existir, simplesmente se legitima. E a ciência conduz necessariamente ao progresso. Ou seja, o fio que vai te levar para fora do labirinto, o fio que vai te fazer ganhar o monstro. E aí a gente chega, então, quando Teseu mata o Minotauro, dentro desse fio do labirinto de racionalidades, a gente, dentro do contexto que Nietzsche vai clamar, do encantador, o Teseu é o arquétipo do encantador, do feiticeiro, que é aquele que molda ilusões para descrever a realidade e que passa essa realidade como algo mítico, como algo mágico. E se a gente pensar dentro do contexto do que é a gente vê a ciência hoje, é exatamente isso, né? A ciência dos milagres, a ciência da beleza para o público, mas que só os entendidos, só os iniciados têm acesso. E aí Nietzsche vai aproximar essa figura do feiticeiro, do Teseu, que aí nos meus trabalhos eu vou chamar de Teseu acadêmico, por causa da academia, a figura do cientista. E aí, se a gente aproxima o cientista, dentro do ethos, que eu vou chamar o ethos do Teseu acadêmico, a gente entende por que para Nietzsche, Deleuze, esse caminho é muito dual, né? No sentido dual e, ao mesmo tempo, uma paridade. Teseu é o cara que segue as trajetórias fixas. E o que é essa trajetória física? É a razão. Essa razão com R maiúsculo, que Feyerabend vai chamar de tradição da razão, que ela se proclama como absoluta. E aí ela, não, ela é uma tradição, mas ela vai se negar enquanto tradição para se afirmar enquanto verdade. E o homem sublime, o homem superior, é aquele que afirma, é aquele que se afirma. E ele vai negar as outras tradições como verdade. Então a gente tem isso muito na ciência, né? A gente tem a astronomia, eu sou física, passei um tempo navegando na astrofísica estelar. Então existe a astronomia e existe a etnoastronomia. São tradições, mas a ciência, a verdade, é feita por uma determinada racionalidade. Né? Existe a matemática, existe a etnomatemática, né? Existe a astronomia e existe a astronomia cultural. E aí o que a gente vai defender, o que eu defendo, é que toda astronomia é cultural, no sentido de que a ciência é cultural. Se a gente pensa dentro da construção, e eu passei alguns anos estudando as concepções de ciência emergente na física clássica, e aí eu chego à religiosidade greco-romana, e a gente percebe que, por exemplo, alguém falou das concepções de tempo, espaço e energia, né, que são as concepções iniciais para qualquer teoria científica que a gente conhece na atualidade. E essas concepções, sobretudo, vêm da cultura, são culturais, né? Então, dentro da física clássica, por exemplo, a gente tem a estrutura de tempo que é linear e absoluto, que vai mudar na termodinâmica, né? Porque na estrutura da física clássica é reversível. E isso vem da religiosidade greco-romana, da cosmogonia, né? Quantas culturas do mundo pensam o tempo de forma linear? Então, se força é igual a massa vezes a aceleração, e essa aceleração é a variação da velocidade com o tempo que é contado de forma linear, absoluta, eu posso dizer que essa estrutura ela é verdade para todas as pessoas do mundo? Não, ela era oriunda de uma racionalidade, porque antes de ser científica, essas concepções de tempo e espaço são culturais. Só que o fio, que nos dá uma trajetória única, que nos dá uma única forma de olhar o labirinto das racionalidades e potencialidades humanas, nos diz que essa é a única solução possível. E isso traz consequências. O nosso fio, ele dá potencial e, ao mesmo tempo, corroborou um instrumento de dominação que vai para além do político e o econômico, que também é o epistêmico e epistemológico, que é a colonialidade. Porque, com a modernidade, a gente começa a ter efetivamente a ideia de que o conhecimento se torna um poder, né? O poder político, mas o poder também que ilumina você enquanto ser cidadão. Mas não apenas cidadão, mas quanto ser humano, né? O iluminismo ele faz isso pela gente. Você só se torna civilizado quando você é civilizado pela razão. Então, é o civilizado e o civilizatório, é aquela razão que se legitima sempre. E um... Tá. E uma das concepções emergentes da modernidade é a dominação. A dominação da natureza, a dominação dos corpos, a dominação pela economia. Então, assim, a ciência percorre todos esses espaços, né? A dominação do gênero e sexualidade também. Mas a ciência percorre por todos esses espaços. Então, se a ciência está legitimando que é a única forma de se pensar enquanto ser humano, enquanto civilizado, ela é ocidental, porque ela nasce das concepções culturais ocidental, ela é o único fio possível. Então, ela está legitimando que todas as tradições e racionalidades alheias, elas são inferiores. Ela legitima a colonialidade, no sentido de legitimar processos de opressão e dominação. Né? Então, a gente tem alguns autores como Dussel, o Mignolo, o próprio Arthur Escobar, que vai trabalhar no conceito de colonialidade do poder dentro desses sistemas de opressão, em que a ciência percorre todos eles, o nosso único filho. Matamos o touro, né? Estamos apaixonados por Teseu. Ainda estamos ali apaixonados pelas trajetórias únicas, por esse homem com, Nietzsche vai falar, né, que, os músculos distendidos pelas provações heróicas, pelas maravilhas da ciência. E acabamos matando as potências da estranheza. Isso leva, então, à distopia da razão. Embora ela seja uma razão mítica, e aí, em geral, o mítico é ligado a uma narrativa ficcional, já falei para vocês que não é a minha vibe. Mas o mítico é ligado a uma narrativa ficcional, a opressão se torna real. Ela não é mítico sagrado. Ela é mítico sagrado e, por ser mítica, ela se torna real, na minha concepção. Mas, mesmo que a gente trate como uma distopia ficcional, é quase paradoxo isso, né? Distopia ficcional. Mas, exatamente isso, as ruínas, elas existem. Mas as ruínas não são pagas pelas pessoas que a constroem, né? A ruína não é paga pela razão do Ocidente. A ruína é paga por todos os outros povos que tentam se afirmar enquanto potências de estranheza. O direito à diferença existe. Então, se o conhecimento por si só é o poder, eu estou aqui para botar a pulga atrás da orelha de vocês e perguntar: poder de quem? Porque não é todo conhecimento que é poder, aparentemente, né? Então, a quem serve essa legitimação do conhecimento? Estamos no Museu de Astronomia. A quem serve, né? E aí, o fim do mito é ótimo. Teseu, que é um embuste nato, simplesmente abandona Ariadne na ilha de Naxos, porque uma das condições para ela ajudá-la é que ele a levaria em casamento a Atenas. E aí ele para no meio do caminho na ilha de Naxos e abandona Ariadne. Né? Talvez não seja um homem tão sublime assim. De repente, não está muito bom, né? E aí, o que acontece, para mim, é um momento muito crucial, que é o momento em que Ariadne desespera, ela se lamenta. Wagner tem uma obra maravilhosa, que é O Lamento de Ariadne. Escutem, é assim, maravilhoso. E é o momento em que ela literalmente tenta, no mito, dar cabo da sua própria existência, né? Se consumir nessa tristeza. Mas também é o momento em que Dionísio ouve o lamento de Ariadne. E ele se aproxima para cortejá-la. E aí é o momento em que ela abre mão desse poder, dessa trajetória fixa, dessa legitimação, né? A gente precisa fazer, a gente precisa cortar o fio, se embrenhar no labirinto do que Mollet Fechante ou Maulana Karenga e diversos outros pesquisadores da afrocentricidade vão chamar de translocalidade do conhecimento, translocalidade do saber. E aceitar esses desvios, né? Outros tempos, outros espaços, outras racionalidades. Não é você deteriorar a razão com R maiúsculo, porque a nossa sociedade, é por isso que eu pego os mitos greco-romanos, porque ela surge daí. A gente precisa também reivindicar essa origem, essa natureza cultural do conhecimento científico e pensar também que outras relações a gente pode construir, né, com outros tempos, com outros espaços, de uma forma de não hierarquizar essas paredes do labirinto. Né? Vou terminar mesmo com Deleuze, que ele escreve na mentalidade dele quando Dionísio encontra Ariadne. Ela vai falar: ser prudente, Ariadne, tens pequenas orelhas, tens minhas orelhas. Põe aí uma palavra sensata. Não é preciso primeiro nos odiarmos para depois nos amar. Sou teu labirinto. Essa é a potência da razão, né? A multiplicidade. Então, muito obrigada. Não sei tirar. De repente, alguém pode tirar.